A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Provérbios 13, 12. A melhor coisa do mundo. Deus sabe que ficamos animados com o cumprimento de nossos planos, e mesmo assim, nem sempre somos atendidos da maneira como esperamos. Ele faz isso porque nos ama e tem reservado o melhor para nós. Como diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O maior presente do mundo já está em nosso nome desde que fomos salvos. Um lugar eterno na glória com Cristo, que desfrutaremos quando Ele voltar em breve. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 14, primeiros versos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quanto às demais coisas, também podemos descansar em sua providência, que nunca nos deixará faltar. Confiantes na sua palavra eterna e imutável, que é o nosso alimento diário. Onde há um coração confiante, há uma pessoa desperta e agradecida pelo amor de Deus, que é a árvore de vida.